Gêmeos, geminiano, aposte no diálogo para alinhar as expectativas no amor, sociedade ou parceria de negócios. Bom dia para você de câncer. Olha, canceriano, conte com uma dose extra de otimismo, sabe? Aquela dose extra de otimismo, né? Suas tarefas diárias e descubra formas de tornar o trabalho ainda mais agradável. Bom dia agora para você, Leão. Leonino, sobre solte a criatividade, né? Procure soltar a sua criatividade e retomar os projetos pessoais que ficaram parados, pausados. Bom dia para você de Virgem. Virginiano, a semana começa com conforto, autoestima, bom humor. Aproveite aí para resolver pendências contra a família, perdoar velhas mágoas e se reaproximar das pessoas queridas que andaram aí distantes. E a seguir tem você de Libra, tem Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Agora nesse momento do programa eu vou parabenizando os aniversariantes e missas de hoje em nome da paróquia de Fronteiras. Parabéns hoje em nome da paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Parabéns aqui para... parabenizando então de aniversário hoje, completando mais um ano de vida, Eva Maria Bezerra, Luiz Ribeiro Andrade Neto, Magali Gomes Alves de Souza, Sueli Gomes Alves de Souza, a Maísa Alexandra dos Santos. Parabéns também para o José Rômulo de Souza, Castelina Maria de Souza Neta. Muita gente hoje, João Luiz da Silva Filho, felicidades, parabéns. Muita gente completando o ano hoje de aniversário, apagando as velinhas. Segue então nosso programa, nossa Estação 87, show de música. Hortifruti Guatuense, qualidade e garantia. No Hortifruti Guatuense, você compra frutas, verduras e legumes, os melhores preços e bom atendimento do meu amigo galego e sua equipe. Tem a Marina, tem o Manuel, tem o Pedro, o Guilherme, o filho galego, a nega, a esposa do galego, uma equipe forte para lhe atender com todo carinho, com todo amor. Hortifruti Guatuense, qualidade que dá gosto, mais sabor, mais saúde para a sua família, né? É o Hortifruti Guatuense. O Hortifruti é tudo sempre novinho lá no Hortifruti, nada velho. O Hortifruti recebe frutas, verduras e legumes toda terça e sexta-feira. Hortifruti Guatuense, qualidade que dá gosto. Vai lá, confere o que estou divulgando para você. Hortifruti Guatuense, qualidade que dá gosto, ali na Avenida a José Aquiles de Souza, vizinho ao Mercantil Oliveira e também ao Mana Farma. Hortifruti Guatuense, qualidade que dá gosto. Olha aí a Patrício Bike Peças, tem peças, tem acessórios para a sua bike, pneus, câmaras de ar. Patrício Bike Peças, tem protetores para os pneus, peças, acessórios para a sua bike e a mecânica é dele, o doutor das bicicletas, o Abel Patrício. meu amigo Abel Patrício. Patrício Bike Peças, ali na Avenida 7 de Setembro, vizinho à farmácia Bom Preço. É o nosso programa que está no ar, Estação 87. Olá, segue então nosso programa Estação 87 no ar, show de música. Olha, minha gente, vamos participar do Trido, Trido em honra a São José. É o Trido em honra a São José de 16 a 19 de março, na Igreja Matriz Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. José, homem justo e de grandes atitudes de fé. José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado. De 16 a 19 de março, Igreja Matriz de Fronteiras, o Trido de São José. Bom, nessa então, segue o nosso programa Estação 87, programa que interage com você. Atenção, muita atenção para esse comunicado. A loja Nilda Cosméticos comunica a todos e a todas que, em comemoração ao Dia da Mulher, que foi ontem, 8 de março, continua com uma grande... Termina hoje, então aproveite, né? Uma grande promoção na Nilda Cosméticos, uma grande diversidade de perfumes e produtos com preços incríveis. Todos abaixo do preço de mercado. Produtos da Natura, Avon, Boticário, Blossomville. E também temos bolsas femininas, calçados, tudo com até 30% de desconto. Eu falei, tudo com até 30% de desconto. Você ouviu muito bem, 30% de desconto. Então corre, aproveita, porque termina hoje essa promoção em Nilda Cosméticos. A Nilda Cosméticos, que fica ali na Avenida José Aquiles de Souza, fica ali em frente ao Banco do Brasil. Nós temos também maquiagens com 40% de desconto. Corre, aproveita, porque termina hoje, né? Termina hoje, e essas promoções são imperdíveis mesmo. Vai lá e confere o que eu estou divulgando para você. Em frente ali ao Banco do Brasil, você encontra Nilda Cosméticos. Yeah. Nessa então, cidade, alô fronteiras, alô Brasil, muito bom dia, obrigado pelo o carinho, né? O carinho de sempre, essa audiência magnífica. Vamos nessa com o nosso programa que está no ar, Estação 87. É o programa que interage com você. Vamos nessa então, seguir o nosso programa, nossa estação. Você participa, o nosso zap 8999-3989-14. Como é que está o tempo agora em nossa cidade? Temperatura de 26 graus. Agora em fronteiras, faz 26 graus. Probabilidade de chuva 10%. Umidade relativa do ar 69%, o vento 14 km por hora. Muito bem, o nosso programa que está no ar, juntinhos até 11 horas pela Fronteiras FM. Vamos nessa, minha cidade, meu Brasil, minha gente querida. Apoio cultural do vice-prefeito, secretário de Cultura e Turismo do município de Fronteiras, o doutor Norberto. Zeni Imóveis, vem você para Zeni, o melhor está aqui na Zeni, loja Campos Salles, no Ceará. Bom dia, também um apoio cultural de Prefeitura Municipal de Fronteiras, administração, construindo um novo tempo, prefeito Eudes Agripino Ribeiro. Também do provedor Giganet Telecom, o melhor para você. Quer internet de qualidade? Contrate já os serviços do provedor Giganet Telecom. Vamos lá, vamos seguir aí para curtir, para recurtir. Barão Vermelho, pro dia nascer feliz, bom dia. Tem a hora da sessão coruja. Só entende quem namora. Agora vambora. Estamos, meu bem, por um triz. Pro dia nascer feliz. Pro dia nascer feliz. O mundo acordar. Me deixe presente o teu fim, pro dia nascer feliz.

As últimas previsões astrológicas agora do programa e agora a hora certa, Zani, 9 horas 44 minutos. Vamos com as últimas previsões, né, aqui no programa. Passando para vocês agora, tem Libra, tem Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Bom dia para você do signo de Libra, né, libriniano. Alô, Libra. As finanças, né, as finanças e também os valores pessoais que estão em evidência. Bom dia, Escorpião. Com a lua no próprio signo de Escorpião, né, escorpianos então sentem emoções mais intensas e grande força intuitiva. Bom dia, Sagitário. Para você, Sagitário, o horóscopo do dia indica um período mais introspectivo. Bom dia agora para Capricórnio. Capricorniano, capricorniana, amizades e projetos coletivos que ganham destaque e pode surgir uma avaliação mais profunda sobre quem realmente está ao seu lado. Alô, bom dia, Aquário. Aquariano, carreira e imagem pública entram em evidência. E a lua em Escorpião, que pede estratégia e também discrição em assuntos profissionais. Para finalizar, bom dia para o signo de Peixes. Os piscianos sentem mais vontade de aprender e também de explorar novas ideias, estudos, espiritualidade e planejamento de viagem que podem ganhar espaço. Horóscopo do dia volta no programa de amanhã. Muito bem, Cidade, bom dia. Agora em Fronteiras, hora certa, 9 horas, agora e 48 minutos. Hora de notícia no programa. Vamos com notícia no programa, é hora de notícia. Destacando notícia, Folha de São Paulo destaca disputa de Júlio César pelo Senado na chapa de Rafael Fonteles. A pré-candidatura do deputado federal Júlio César Lima, PSD, ao Senado ganhou destaque nacional. Em reportagem publicada pela Folha de São Paulo, um dos principais jornais do país, o parlamentar aparece com o nome cotado para compor a chapa governista do Piauí ao lado do senador Marcelo Castro, MDB. Segundo a publicação, a formação da chapa para 2026 deverá reunir o governador Rafael Fonteles, PT, né, governador Rafael Fonteles, do PT, na disputa pela reeleição E dois aliados ao Senado, com Júlio César figurando como um dos principais nomes da base. Deputado federal mais votado do estado na última eleição, Júlio César Lima vem se consolidando a sua pré-candidatura com forte presença no interior e apoio também de lideranças municipais em diversas regiões do país. Mais notícia dentro de instantes no Fronteira, aqui no seu Estação 87, logo mais ao meio-dia, no Fronteiras em Notícia. Obrigado pelo seu carinho, a sua audiência, sintonia, companhia. Vamos juntinhos até 11 horas com o nosso programa Estação 87. Mais uma vez eu vou parabenizando aniversariantes dizimistas em nome da paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Os parabéns hoje que vão para parabenizando aqui de aniversário. Nesta segunda-feira, Eva Maria Bezerra, Luiz Ribeiro Andrade Neto, Magali Gomes Alves de Souza, Sueli Gomes Alves de Souza, também Maísa Alexandra dos Santos, também José Rômulo de Souza, Castelina Maria de Souza Neta, o João Luiz da Silva Filho. Muito bem, cidade, bom dia, bom dia, bom dia, minha fronteiras, minha gente querida, aquele abraço. Participação do ouvinte no programa, trazendo, destacando, colocando o ouvinte no ar. Vamos com a participação do ouvinte. Obrigado por essa audiência massa, magnífica. Alô, alô, alô, bom dia. Oliveira, bom dia, meu amigo, é o Diomar. Eu falo aqui de Rio Verde, Goiás, meu amigo Tony Oliveira, um bom dia para você. Tony, eu quero mandar um abraço e um bom dia para minha mãe, Dona Herminha, na rua de Caldeirão Grande, a minha irmã Elza Fransquinha, e mandando um abração para minha mãe, viu, Tony, que ela tá de aniversário hoje, viu? Tocar os parabéns para ela aí, viu, meu amigo? Um abração para minha mãe, que Dona Herminha, na rua de Caldeirão Grande, que Deus nos abençoe ela, que essa data se repita por muitos e muitos anos, viu, Tony? Minha mãe tá de aniversário hoje, um abração para ela, um beijão para ela, um abração bem forte, que Deus nos abençoe ela bem forte e firme assim, em nome de Jesus, por muitos e muitos anos, viu, meu amigo Tono Oliveira? Mandando um abraço para você, o prefeito Leudes, o doutor Norberto Assis, meu amigo Adão Silva, rapaz, muita gente boa, meu amigo Adão Silva, um abração para ele, e um abração para você também, viu, meu amigo Tono Oliveira? Que Deus nos abençoe a todos aí em Fronteiras, a minha irmã Elza Frasquinha, a todos meus irmãos, todos meus familiares, e você também, viu, meu amigo? Um abração, viu? Estou aqui todos os dias ligado nesse programa maravilhoso aí que se faz, que é a Fronteiras FM. Um abração, viu, meu amigo? Disponha, fica com Deus, que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. E toca um forrozão aí, bem bom, de aniversário aí de Mastruz com Leite aí, vê se você encontra aí, oferecendo exclusivo para minha mãe, Dona Hermínia, na rua de Caldeirão Grande. Um abraço, viu, meu amigo Tom Oliveira? Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus, viu, meu amigo? Eu estou aqui todos os dias ligado aí no seu programa. Cidadezinha encheu d'água aí esses dias, né? Eu não tava acessando o aplicativo da rádio aí, não tava conseguindo. Mas agora tudo deu certo, né, meu amigo? Um abração para você e que Deus nos abençoe Em nome de Jesus, um abraço, viu? Disponha, fica com Deus. Seu amigo aqui, o Diomar, em Rio Verde, Goiás. Falou, Diomar, obrigado pela sua participação, meu irmão, aqui no programa. Tudo de bom, Diomar, em Rio Verde de Goiás, curtindo sempre, conectado com a Fronteiras FM através do aplicativo Rádios Net. Mais participação, alô, bom dia. Bom dia, Tony, aqui é a Paula. Oi, Tony, passa um louvor da manhã, isso aí, ele vai passar. Vou oferecer pro Rony Francês. Aí então a participação então da Apolônia pedindo Daniel e Samuel. Ela curte muito, né, o Daniel e o Samuel. Mais participações do programa. Quem está comigo trazendo mais uma participação? Obrigado, gente querida. Alô, alô, alô, alô, bom dia. Quem está comigo? Deixa eu trazer, colocar o ouvinte no ar participando comigo. E eu sempre agradeço de coração aí pelo carinho, a audiência de todos vocês, tá bom? Muito obrigado mesmo. Bom dia, aqui é o Antônio Borges. Hoje eu quero curtir o Coração Pirata e ofereço para todos vocês. Rapaz. Bom dia. Muito bem, seu Antônio Borges. Isso aí você tem um bom gosto musical, né? Seu Antônio Borges pediu aí Coração Pirata, Roupa Nova. E seu Antônio Borges, bom dia, meu irmãozinho. Aí no mutirão, seu Antônio Borges, ele tem um bom gosto musical, né? É isso aí, sabe o que é bom, sabe curtir o que é bom. Muito bem, seu Antônio Borges. Muito bem, meu amigo Diomar, lá em Diomar, em Rio Verde de Goiás, pediu aí, dedicando aí, parabenizando a sua mamãe, e ele pediu, e vai curtir, vou mandar uma mensagem aí, ó, parabéns, meu amor, catuaba com amendoim, tá combinado então, meu amigo Diomar, em Rio Verde de Goiás, catuaba com amendoim, parabéns, meu amor. Alô, cidade, bom dia, Brasil, gente querida.

vai abrir. Essa porta correntada, eu sei que vai abrir. Deus entrou nessa jornada, eu sei que vai abrir. Eu sei que vai abrir. Quem te viu chorando, angustiado pelas madrugadas, vai ver você sorrir. Quem te viu chorando, angustiado pelas madrugadas, vai ver você sorrir. Deserto sim, descobri que os maiores milagres acontecem no deserto sim. E sinceramente todo vale também tem um fim. Essa prova breve vai passar, não vai ficar assim. Vai passar, essa dor, essa angústia, eu sei que vai passar. Deus entrou nessa disputa, eu sei que vai passar. Eu sei que vai passar. Vai chover uma chuva de vitória, eu sei que vai chover. Vai chover maná. Vai abrir essa porta correntada, eu sei que vai abrir. Deus entrou nessa jornada, eu sei que vai abrir. Eu sei que vai abrir. Quem te viu chorando, angustiado pelas madrugadas, vai ver você sorrir. Quem te viu chorando, angustiado pelas madrugadas, vai ver você sorrir. Quem te viu chorando, angustiado pelas madrugadas, vai ver você sorrir. Vai passar, vai passar. Deixe a sua casa mais bela, mais aconchegante, com os lindos móveis e eletros da Gabriela Imóveis. Isso mesmo, na Gabriela Imóveis você compra móveis eletros com as melhores facilidades, os melhores planos de pagamento. Na Gabriela Imóveis você dispõe também dos serviços do Bradesco Expresso, abertura de contas, empréstimos, saques e depósitos sem burocracia. Nosso endereço, Avenida Landry Salles, Centro, Fronteiras, Piauí, em frente à Praça Getúlio Vargas, Lojas Gabriele Móveis. Conheçam os planos Giganet Telecom. Todos os planos com streaming em alta qualidade na conexão. Porque na Giga você é verdadeiramente Giga. 540 mega por apenas R$ 79,99. Mais um app standard. 640 mega apenas R$ 104,99. Mais dois app standard. 800 mega R$ 129,99. Mais dois app standard e um prêmio. 1 giga por apenas R$ 139,99, mais 4 app standard e um prêmio. Isso mesmo, todos os planos com streaming em alta qualidade na conexão. Não perca tempo, assine já um de nossos planos e vem ser Giga! Atenção, fronteiras e região, o médico Dr. Aldo Bem está atendendo em Fronteiras toda terça e quinta-feira, às 7 horas da manhã, com ultrassonografia em geral, no Laboratório Valdemar de Moura Santos, localizado na Avenida Manuel Valério, Centro, Fronteiras, Piauí, no prédio onde funcionava o consultório do Dr. Rodrigo Adelmo. Por trás de um bom diagnóstico, existe uma imagem feita com precisão e cuidado. Cuidado e precisão diagnóstica, Dr. Aldo Bem.

É isso aí, cidade, bom dia, fronteiras, bom dia, Brasil, obrigado pelo carinho, audiência. Vamos juntinhos aqui até 11 horas com o nosso programa que está no ar, Estação 87. Show de música para você, comando de Tono Oliveira. Vamos nessa, minha cidade, bom início de semana. Assem Móveis, a nossa loja. Renove a sua casa com móveis de qualidade e estilo. Visite nossa loja hoje mesmo. Móveis modernos, funcionais para todos os cômodos da sua casa. Transforme sua sala de estar em um ambiente mais aconchegante. Deixe sua cozinha mais prática com os nossos móveis de qualidade para você desfrutar por muitos e muitos anos. Assem Móveis, a nossa loja é daqui, é da nossa terra, da nossa gente, as melhores facilidades, melhores planos de pagamento, sem juros. Assem Móveis, Avenida 7 de Setembro, fica ali próximo ao Banco do Brasil. Organização Antônio Clementino e família. Assem Móveis, a nossa loja. Humana Farma, na Humana Farma, uma linha completa de medicamentos pelos melhores preços que você encontra na Humana Farma. Toda a linha de medicamentos com preços super especiais você encontra na Humana Farma. Responsabilidade da farmacêutica Renilda Maria Gomes, CRF 2117. A Humana Farma aberta também aos domingos, horário de funcionamento das 7 da manhã às 21 horas 9 da noite. Entregamos seu medicamento, precisou de medicamento, chama no zap, aí no nosso zap 89 9925 3115, 89 99 25 3115, Humana Farma. Fronteiras Piauí, ali na Avenida José Aquiles de Souza, fica ali vizinho ao Mercantil Oliveira, você encontra a Humana Farma. Organização Genilda e Renilda, Humana Farma. E a Motopeças Joel Ribeiro, Motopeças Joel Ribeiro, tem qualidade, tem bom preço, tem bom atendimento, qualidade e garantia. Motopeças Joel Ribeiro, lá na Coab, quadra 1, casa 7, peças, acessórios para sua moto, retífica e motores, mecânica em geral, com peças e acessórios, a garantia da Motopeças Joel Ribeiro. É a organização do nosso amigo Joel Ribeiro, representante autorizado das motos Aveloz em Fronteiras. Agora é hora de notícia no programa. Nós vamos aqui no programa agora destacar notícia, né? Deixar você bem informado, lembrando que logo mais ao meio-dia tem o Jornal Meio-Dia, tem Fronteiras em Notícia, começa meio-dia com notícias do nosso município, do nosso estado, do Brasil e do mundo. Fronteiras em Notícia, meio-dia à noite, e à noite tem a Voz do Brasil direto do DF. Vamos então acompanhando notícia, né? Aqui na sua Fronteiras FM, o programa Estação 87. Muito bem, minha cidade, meu Brasil, bom dia, bom dia, bom dia, ei, coisa boa. Procurar notícia boa, é claro, não é com essa notícia ruim. Notícia ruim, todo mundo tá cheio, homem. Olha, máquinas trabalham para evitar, então, rompimento. É muita chuva, né? Graças a Deus. E muita chuva. A chuva tá, deu uma paradinha, mas ela vai voltar com força total, se Deus quiser, né? E Ele quer, pois Ele é bom, maravilhoso. Máquinas trabalham para evitar o rompimento da barragem lá em Coronel José Dias. Defesa Civil emitiu na tarde de domingo um alerta extremo para risco de rompimento da barragem da Barra do Campestre, localizada no município de Coronel José Dias, no sul do Piauí. Um sinal sonoro e mensagens de celular foram disparados para a comunidade que mora próximo à estrutura. Devido à situação, a Prefeitura de Coronel José Dias e o Instituto de Desenvolvimento do Piauí, o IDEP, acionaram máquinas retroescavadeiras para realização de serviços de manutenção no local. Essas intervenções estão acontecendo e o objetivo é aumentar o canal de vazão da barragem para reduzir a pressão sobre a parede. Enquanto você está vendo ali o processo erosivo em uma das paredes da barragem e, por conta disso, o alerta que foi emitido. Me coloca, por favor, a mensagem que partiu do diretor de mitigação da Defesa Civil Estadual alertando para esse risco. Boa tarde, amigos da comunicação. O Centro Estadual de Gerenciamento de Riscos de Desastre emitiu agora à tarde alerta de padrão extremo para risco de rompimento de barragem Coronel Zé Dias. A situação permanece sob controle com a presença de maquinário, né, do IDEP junto com a estrutura da Prefeitura Municipal de Coronel Zé Dias. O alerta tem caráter preventivo e de advertência para as comunidades adjacentes da barragem. Então, ontem à tarde ainda, houve esse alerta para os meios de comunicação como forma da gente propagar a informação. Qual é o objetivo com isso? Né? É uma mensagem que é direcionada especificamente para a população que está no entorno. Para você que não consegue entender, visualizar, ao redor da barragem há várias comunidades instaladas. E em acontecendo um incidente assim, né, da barragem chegar a romper, vai extravasar a água e vai atingir essas comunidades. Então, o alerta é direcionado para quem está aí no que pode se tornar o caminho das águas. Então, qual é o procedimento que está sendo feito agora? Me coloca aí as imagens, por favor. A Prefeitura, o Governo do Estado, através das máquinas do IDEP, estão ampliando, cavando o canal de vazão da água. Olha aí, ó. Qual é o objetivo? É alargar o espaço por onde a água passa de forma a reduzir a pressão na parede. Então, ontem a gente recebeu aí pelo menos 3 máquinas estavam trabalhando no local. Você está vendo uma na imagem interna. Mas em determinado momento da tarde, tinha 3 máquinas trabalhando ao mesmo tempo. Ali para alargar o canal, para que a água, o sangrador, para que a água possa descer, passar e reduzir, diminuir o volume e reduzir a pressão sobre essa parede aí da barragem. Olha aí a outra imagem. Aí você já tem, ó, 3 máquinas trabalhando ao mesmo tempo, ó. E a população observando tudo ali. Nós tivemos a informação levantada através da nossa produção que pelo menos 15 famílias já teriam deixado aí o entorno da barragem Barra do Campestre, em Coronel José Dias, justamente após esse alerta preventivo por parte da Defesa Civil. Se não tiver algo maior e a gente torce para que não aconteça, tudo bem, as famílias voltam. Mas se tiver alguma coisa, né, essas famílias precisam tomar a atitude preventiva de deixar o local para a gente não falar aqui em perca de vidas humanas. É tudo que a gente não quer e o que a Defesa Civil também está alertando. Então, segue aí, por favor, me coloca mais uma vez a imagem das máquinas trabalhando incessantemente com o objetivo de reduzir a pressão da água sobre a parede lá dessa barragem. Coronel José Dias e toda aquela região tem sido castigada de alguma forma pelo excesso de águas, né? Você viu também, a gente mostrou agora há pouco, a situação do Rio Gurgueia, lá em Redenção do Gurgueia, muita chuva no estado do Piauí, o que fez, inclusive, né, em outro ponto do estado ou em outra barragem importante, a barragem de Boa Esperança, a CESFE anunciar a liberação das comportas, né? 800 metros cúbicos por segundo de água estão sendo dispensados lá na barragem de Boa Esperança, o que vai fazer, olha aí, ó, a imagem de Boa Esperança, olha a lâmina d'água ali descendo, as imagens aéreas, belíssima imagem, o reservatório chegou a quase 70% da sua capacidade e as comportas foram abertas por lá. Essa bela imagem aí, na prática, caracteriza mais água sendo despejada no Rio Parnaíba. Né? E no caminho dessas águas aí vai estar Teresina aqui no final, vai passar por Floriano, por ali. Então há uma tendência de aumento no nível desses rios E fica também um alerta para todos os municípios na calha do Rio Parnaíba, de forma que possam estar sempre atentas com essa vazão, com o aumento do nível dos rios. Eu vou falar com a repórter Micaela Ramos agora, com o representante da Defesa Civil, para nos trazer os pontos mais sensíveis nesse momento, que são monitorados pela Defesa Civil. E a atenção especial, gostaria que você falasse disso a princípio, Micaela, sobre a barragem de Barra do Campestre. Bom dia. Bom dia, Thiago. Depois desse alerta que foi emitido, 15 famílias tiveram que se retirar do local e retroescavadeiras trabalharam no sentido de fazer uma manutenção, de tentar evitar que essa barragem se rompa. E para que a gente tenha os detalhes, está aqui ao meu lado o Francisco Wellington, ele é coordenador de ensino e capacitação aqui da Defesa Civil. Quais são os trabalhos que ainda ocorrem lá na região da barragem Barra do Campestre, em Coronel José Dias, depois que esse alerta foi emitido? Bom dia. Bom dia a todos. Então, a gente tem a informação, né, de que continua ainda o trabalho para poder estar contendo a questão da erosão da barragem. E a Defesa Civil, como foi mostrado na reportagem, ela fez um trabalho preventivo de emissão de um alerta severo, justamente para que as famílias que ficam após a barragem, ou seja, a jusante da barragem, elas possam estar saindo para um local seguro, evitando que, possivelmente, né, se continuar chovendo naquela região e a barragem ela possa estar rompendo, elas possam já estar em um local seguro para evitar perdas humanas. Houve alguma família que se recusou a sair ou que ainda, por algum motivo, não tenha conseguido sair daquela região? A gente não tem essa informação de que teve famílias que se recusaram, até mesmo porque são ações que são necessárias para que elas possam sair daquele local. Tá? Então, está tendo um trabalho, né, em conjunto com a prefeitura, os órgãos de empresas que estão fazendo aquela a contenção da barragem, para que as famílias elas tenham um maior seguro, uma maior segurança em relação a estar naquele local. Existem outros pontos sensíveis que estão sob monitoramento? A Defesa Civil está fazendo monitoramento e aí estamos já acompanhando, né, barragens e barreiros, né, tem muitos barreiros privados, principalmente na faixa que compreende sudoeste e sudeste do estado, porque são regiões onde a gente apresentou maior volumes expressivos de chuvas. E aí, riachos e rios, eles têm aumentado a sua vazão, aumentado o seu volume e têm alimentado essas barragens. E, então, a gente tem feito, né, esse monitoramento em cooperação com as prefeituras municipais, com as secretarias de meio ambiente, com a Defesa Civil municipais, para que eles possam nos informar essas barragens que já estão com aumento com um volume bem acima. E a gente tem esse monitoramento diário. Ou seja, a região do sudoeste e sul do Piauí é uma região considerada mais crítica e que o monitoramento é feito de modo mais cauteloso e preocupado. Nesse momento, sim, devido justamente ao que a gente teve, né, em relação às chuvas mais significativas, que foi aquela região. Tão tal que o Rio Gurgué apresentou uma das maiores cheias nos últimos anos, como também na faixa sudeste teve volumes bem expressivos que condicionaram para que os rios e riachos aumentassem o seu volume, mas nos últimos anos que a gente não teve esse volume mais significativo. A gente sabe que está sendo feito um trabalho, né, justamente para evitar que essa barragem se rompa. Mas Deus me livre, em caso de rompendo, qual o planejamento? Então, a Defesa Civil já tem feito uma organização, um planejamento juntamente com a Defesa Civil Municipal, com prefeituras, com órgãos do Estado para assistência. Então, caso tenha a questão do rompimento e possa estar atingindo famílias, né, residências, Defesa Civil Estadual, Defesa Civil Municipal, com outras secretarias, vão estar dando assistência, vão estar encaminhando, né, equipes para que possam estar verificando os problemas que aconteceram naquela região, né, nas localidades, e aí dar toda a assistência e buscar recursos para estar fazendo recuperação naquela região. Sobre previsão. Muito bem, mais notícia logo mais ao meio-dia no Jornal Fronteiras em Notícia. Agora, mais dentro de instantes, eu vou trazer mais notícia aqui no programa. Agora, a erosão, o buraco que abriu, a cratera que abriu na parede, né, eu posso observar aqui nas imagens, é grande, né? Há perigo, sim, de rompimento. Pedir a Deus que isso não aconteça. Agora, o buraco é grande nessa barragem lá, né? Na cidade lá de Coronel José Dias. Mas vai dar tudo certo, se Deus quiser, não vai acontecer rompimento. E as providências estão sendo tomadas nesse sentido de restabelecer, normalizar toda essa situação, dá tudo certo, vem Deus. Muito bem, Cidade, logo mais dentro de instantes tem mais notícia, como também no jornal Meio Dia, Fronteiras em Notícia, à noite tem, né, à noite tem a Voz do Brasil, e deixando você bem informado, bem informada. É isso aí, vamos matar saudades agora no programa, chegando aqui o sucesso, trazendo agora no seu Estação 87, Forrazão das Antigas, Mastruz com Leite, Onde Canta o Sabiá. Alô, cidade! É, Mastruz com Leite! Essa eu toquei hoje, viu? Toquei hoje. É isso aí, valeu! Eu vou te levar onde canta o sabiá, onde a lua nos espia. Com olhar de menina, com cheiro do mato, vento vindo das colinas. Nossa cama é a grama pra fazer amor, menina. Sou caboclo do sertão, só tenho amor no coração pra oferecer. A natureza é minha casa, a vida é viver tudo pra eu e você. Lá tem um riacho para a gente se banhar, pegar peixe, nadar juntos e até vadiar. Quando for de noite, nós acende o nosso amor. Faz fogueira, não tem frio, pois sou seu cobertor. Sou caboclo do sertão, só tenho amor no coração pra oferecer. A natureza é minha casa, me deve ver tudo pra eu e você. Quando você vinha a passarada a cantar, vem o sol alumiando pra nos acordar. Lá meu paraíso, tudo é feito com amor. Só faltava uma deusa e você chegou. Sertão, só tenho amor no coração pra oferecer. A natureza é minha casa, me deve ter tudo pra eu e você. A natureza é minha casa, me deve ter tudo pra eu e você. A natureza é minha casa, me deve ter pra eu e você. Eita, forrozão! É Mastruz com Leite! Da capital ao interior, a vantagem já chegou. Na Zenido tem desconto, na segunda do papo. Smart TV LED 43 polegadas Full HD de 1.699 por 1.399 ou 12 vezes de 139,90. Ventilador de mesa 30 centímetros Ultra de 119 por 89,90. É isso mesmo, só 89,90 à vista. Zeni, o melhor está aqui. Compre na loja, no site ou no app. consigo ir além do teu olhar. Atenção, muita atenção para esse comunicado. A loja Nilda Cosméticos comunica a todos que, em comemoração ao Dia da Mulher, 8 de março, está com uma diversidade de perfumes e produtos com preços incríveis, todos abaixo do mercado. Produtos da Natura, Avon, Boticário, Blossomville e importados. Temos também bolsas femininas e calçados, tudo com até 30% de desconto. Vá lá conferir. Mimos a partir de R$10. Maquiagens com 40% de desconto. Corra, não demore, pois são poucas as unidades. Além dos preços incríveis, você ganhará um mimo especial para o Dia da Mulher. Essas promoções valem até o dia 10 de março. Você nos encontra na Avenida José Aquiles de Souza, número 1077, em frente ao Banco do Brasil. Também nos procure no atendimento Zap 89 99906 9410. Fazemos delivery, dividimos no cartão em até 6 vezes de acordo com a compra. Desde já agradecemos pela preferência e desejamos um feliz Dia das Mulheres. Deus abençoe a todos. Panificadora não é qualquer uma, tem que ser Panificadora Mestre Chico, oferecendo o melhor para os seus clientes, buscando sempre inovação do ramo e se tornando referência em sabor e qualidade nesta cidade. Confeitaria, panificação, salgados, encomendas em geral, qualidade que dá água na boca. Agora, na Panificadora Mestre Chico, você dispõe de mercadinho, produtos de qualidade para abastecer sua despensa, gêneros alimentícios, frios, higiene e limpeza, bebidas em geral com os melhores preços e os deliciosos pães, bolos e muitas outras delícias e o tradicional refresco de seu Mexique. Nos acompanhe nos nossos status. Telefones 89 99 32 98 32 e 89 99 11 5301. Nosso endereço: Avenida Landry Salles, Centro, Fronteiras, Piauí. Organização Benjamin e Neuza. Panificadora Mestre Chico, a pioneira da cidade. Uma visão de futuro, qualidade pra se ver. A Ótica Mariana é a melhor pra você. Óculos de grau e esportes, pra toda ocasião. Na Ótica Mariana, você tem satisfação. Ótica Mariana, óculos, lentes e armação. A Ótica Mariana é a melhor da região. Ótica Mariana, óculos, lentes e armação. Ótica Mariana, aqui você tem a solução. Ótica Mariana, aqui você tem a solução. Ótica Mariana, aqui você tem a solução. Ótica Mariana, aqui você tem a solução. O que da coxa, foi comendo e roça boa, engorda que ninguém Deus. É como se o céu e o vaqueiro se conhecessem. Quando as nuvens escurecem, a terra mata sozinha. Eu vou contar o gado, pode subir o trone. Na minha fazenda, o vaqueiro é eletrônico. Cada vez eu que nasce, Deus abençoa o dono. Fazenda é o reinado e a rei é o trono. Eu e Deus. Nesse pedacinho de chão, de joelhos sobre o chão.